Uno 561, reduz a velocidade a 250 nós. 250 nós, Uno 5. Falou, gol no 094, liberou contigo. Mandou o gol no 1094. Gol no 094, prossiga. Liberou. 1094, prossegue Alfa, chame Angela Juliette. Alfa, chame Angela Juliette, gol no 094. Brasilete, bola 094. Bola 094, seu gate é o 04 no parte 1. Você vai manter a posição e vai aguardar, ok? Azul 4207, prossegue via Alfa, vai manter a posição antes do Juliette. Alfa, mantém a posição 8 da Juliette 4207. Bravo Delta, desça para 2000, reporte localizador, livre LS. 2000, reportando lote, Bravo Delta. Passadona, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, grato, bom dia. Bom dia. Quando o avião 137, 4 horas, estou falando que está no caminho. 2-1, ingressa índia, Alfa, ponto de espera 118, decimal 6, altímetro marca 1015. Ok, Alfa, ponto de espera, torre 1 no outro, no decimal 1, é dúvida, nós estamos no meio da gente. Juliette para o 04. Juliette para o 04, eu vou no 04. O 207, prossegue via Juliette para o 01. Juliette 01 para o 207. 7 Bravo Delta, qual a velocidade que está mantendo? 909. Ok, mantém essa velocidade até próximo externo. Próximo externo, Delta. 561, desse mantenha 3000, ajuste 1014, redução para 2109. 791, na senhora identificação, chegada Bonf, desse mantenha 4000, ajuste 1095. 4000 na Bonf, 1095, agente, toma de vez o contrato, agora 791. Sim. Hello, control. Good morning, Voa 621. Voa 621, climb and maintain level 360, dial departure. Climb to flight level 360, dial departure, Goa 1621. Bravo Delta com flight final ILS, torre 118.6. 18.6 Delta. recepção. 2000 autorizado, final ILS, inicia a redução para aproximação, Golno 561. Reduzindo, Golno 561. Por gentileza. O braço que ele estigou foi no seu horário de decolagem. O braço que me disse na escuta? Quando foi apresentado aqui em Salvador? Não está constando no meu sistema, mas é me escuta agora, por gentileza. Localizador, Golno 561. 561 no complete final ILS, torre 11895. 1895. Corrija a informação, a torre é 1186. 1862. No dessa via para 2000, autorizado ILS que se reajuste 1014, informe o localizador. Para 2000, agora não faz nada. Triple 5595, na escuta para cópia. Triple 5595 de Salvador para Porto Seguro, nível autorizado 220. Decola da pista 10, sai da El Lida, pós direto, Porto Seguro. Código de transporte é 5521, controle, frequência 120.8. Boa tarde. mantenha o perfil da chegada no 864. Nova Tango Bravo, que Luiz, confirma a intenção de voo. Sete, Nova Tango Bravo, que Luiz. Salvador, bom dia, voo 1561, livrou a pista de transporte. Voo 1561, no prossegue pela Alfa, reporte a Juliette. Alfa, chamando a Juliette, voo 1561. Eu tava bravo que o Luiz, que confia em paz que se encontra. Sente, papai, tava bravo que o Luiz, que decola da 17. Tá autorizado o voo Salvador, Salvador. Voo local 1000 pés. Corredor Axé, após decolagem curva direita. Código transponder 0196. Sente o controle 120, decimal 8, bravo, Luiz. Manda Juliette, boa, 5-1. Tá batendo bravo, Luiz, que para acionamento de táxi, torre 118, decimal 6, altímetro marca 1014, tem bom voo. Se aproximando da Juliette. Gol no 561, no ingresso via Juliette para o 02. Juliette 02, gol no 561. Solo 35595, puxa acionamento, está na parte 3. Autorizado, pushback aqui acionamento, chame para o táxi, trip 5595. Autorizado, puxa, posterior acionamento, vai chamar para o táxi, Salvador, gol 094, 094, aprovação, Fortaleza. Prossiga. Gol 094, aprovação, Fortaleza. 864, desça para 2000, ajuste 1094, autorizado final ILSXR, informe localizador. 2014, informarei localizador, 8864. Então, troque o código para 0224, mantenha as condições visuais, ajuste para 0194, chame descida. Essa regra de voo VCR para 1500 pés, voo Iparípeda presente para ingressar no corredor Interlagos. Tá com o PIB 52, 3 horas. De autonomia e alterna Salvador. Trip 5595, prossegue em frente. 5595, prossegue. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, 102 decimal meio. Altímetro marca 1014, tem bom voo. Ciente, parte 3 principal. Ponto de espera, viatura e ponto de espera, 0218-6355-95-4. Paulo Salvador, boa tarde, 91, direita, fixa. Salvador, Guarana 791. Guarana 791, prossegue pela Alfa, reporte Ângela Juliette. Alfa, reporte Ângela Juliette. Azul 4207, informação é a Índia, aguarde cópia. Azul 4207, saída da Hélio e da Bridge. Papatango Bravo que Luiz, que mantém a corredora cheia, suba para 1000 pés. Luna 094, autorizado de Salvador para Fortaleza, nível 370, saída Momo, correção na Opzulu 19, Bangu direto, Abucu direto, saída Momo, transição Frote, código transponder 5520, controle 120 decimal 8. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Opzulu 19, Bangu, DCC Abucu, Momo Frote. 5520-208, gol 1-0 da frente. Cortejamento correto, gol 1-0-9-4, confirmando após decolagem curva esquerda. Negativo, gol 1-0-9-4. Gol 1-7-9-9 para Juliette. Gol 1-0-9-4, reporte para o push. 6-6-6-2-5-5. Poxa, né, 6-2-5-5. acione identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 050, QNH 1015. Ok, 050 na chegada Mare, 6255, senhor autoriza prego e tape. Oxanê 6255, negativo, mantenha perfil da chegada. Mantendo chegada 6255. Estabilizado no ILS, visual com campo, voo no 864. Voo no 864, chame torre, frequência 118.62. 286, grato. Controle, voo é o trip 5595, vai passar 2000. Vitor direto, bravo, bravo Charlie. Saída da El, Leda Bridge. Após decolagem, curva direita, código transponda 5524, frequência do controle 120.8. 340 autorizado para o Rio, uniforme Zulu 10, Smart, Lúcio, para a cena. Eu falo da El, Leda Trilho, curva direita, 5524, transponda 208, controle azul, 4207. Pegamento correto azul, 4207, reporte para o push. Controle, quando possível, poderia voar para o de Porto Seguro, trip 5595? Trip 5595, aguarde coordenação. Grato, trip 5595. Estacionamento, voo no 094, tá no 4. Voo 1094, autorizado para o pushback estacionamento, chame para o ataque. Chama o ataque, voo 1094. Paulo, bom dia, voo 1 no 8. 8864, prossegue pela Alfa, chamante da Juliette. Alfa, Juliette. Trip 5595, autorizado, vou ir pro Porto Seguro. Autorizado, Porto Seguro, 5595. Trip 5220, na escuta do controle. Poli Salvador, Trip 5220. Trip 5220, controle Salvador, aciona identificação, desça para nível de voo 060, QNH 10015. Autorizado, chegada Mari. 5220, autoriza pro Adidula? Negativo, Trip 5220, vou ir pro Amari. 5220, chega. Tango Bravo, que Luiz, que confirme se prossegue até Veracruz. Copa Tango Bravo, que Luiz. Da Juliette, boa noite, também é fácil. Voo 864, foi autorizado táxi até através do 8. Quando lá, fica tendo o sinalizador que vai parquear o senhor para o 10. É, isso até através do 8, atendo com o sinalizador para ir para o 10. Boa noite, também é fácil. Papapá, Alfa, Tango, Tango, foi pro rotatório. Vou pro rotatório, pro rotatório. Para o táxi, seu gol, 1094, 182 a bordo, Recife, 3 horas de palestra. 6255 vai atingir o 50. Oxané 6255, desça para 2000 pés, ajuste 10015. 2000, 10015, 6255. Correção, Oxané 6255, ajuste 10014. 10014, 6255. Boa, até 3191, informação hotel, Galeão. Agora é corta. Escuta. 3191, só pra agora. Segue. 3191 de Salvador para Lugar Leão, nível autorizado 340 na Alpes Lu 10. SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie. Saída da El, Leda, transição bridge, após decolagem de curva direita. Código que transpõe 5534, frequência do controle 120 de São 8. 340 via Alpes Lu 10, decola perfil da El, Leda. transição Bridge 5534208 vai ser conforme o plano TAM 3. 191, posição número 5. Protegimento correto, TAM 3191, reponte pronto para o push. Chama nenhuma. Agora push back até o TAM 3191. Azul com a 207, autorizado push, reporte pro táxi. Autorizando, reporte pro táxi. Papapá, Alfa, Tango, Tango, reporte visual com o campo. Tem mais visual. Então, o tráfego que Luiz, que negativo, mantém a 1000 pés. Chané 6255, reporte estabilizado no INS. Reportarei INS 6255. Tem um campo à vista, o Alfa Tango. Papá, papá, Alfa Tango Tango, chame sua frequência 1 no 8 decimal 62. Bom dia, o Gol 1094, decola. Controle Salvador, Gol 1094. Gol 1094, saída Momo, suba para nível 370. 370, o Gol 1094. Tango Bravo que Luiz, que suba para 1500 pés. Chané 6255, complete final do procedimento de AVS, chame 2, frequência 1 no 8, decimal 62. 18-6255, está estabilizado, ele. Trip 5220 vai cruzando 80 para o 60. Trip 5220 desça para 2000 pés, TNH 1014. 5220, gente. 5220, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. 5220, ciente. Reporte estabilizado, 5220. 5220. Tá 3895, pronto, cópia? Tá 3895, Salvador para o Galeão, nível 3, 4, correção. Salvador para Guarulhos, nível 340. Alpe Zulu 10, SMAP direto ao Wake, direto MIA. Alpe Zulu 44, saída da EL, Leda, transição a Eudes, após decolagem curva direita. Na escuta. 3895 na sua escuta, senhorita. Vamos à cópia. Está autorizado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, cumpre o perfil da saída da EL, Leda, Bridge, onde intercepta Pezulu 10, prossegue SMAP, Awake, Pezulu 44. Após decolagem, curva à direita. Aciona 5532. Transponda a frequência do controle 120.8. Autorizado Guarulhos no 340, a saída vai ser decolando a 10 da El Leda Bridge, curva direita após a decolagem, depois é o Pesulu 10, SMAP, depois direto ao Wake, direto daí o Pesulu 44. Transponder é 5532, o controle 1208, 3895. Correto, me chama quando pro próximo 03. Ciente, o TAM 3895. Azul 4207, 105 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Campinas. Que Luiz, que chame torre 118, decimal metro. Torre, tem bom. Alfa, ponto terra, chama 1995, azul 4207. Atenção, chama 118, decimal meia. Salvador, Delta 3. 191, está no 05, solicita acionamento na posição posterior, puxa. O acionamento é a critério, chama quando totalmente pronto para o puxa, está 3191. 3191. Salvador, agora 55, minha autorização, radião 55. Voo no 556 para o Galeão nível 360, direto Zulu 10, SMAP, direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie, saída da El, Leda, transição bridge, após o código curva direita, código transpone 5537, frequência do controle 120.8. O voo no 556 autorizado 360 Galeão, Zulu 10, Aerosia, SMAP, Lúvito, Barbacena, decola da 10, perto da El, Leda, Bridge. Voa direita após decolagem, 537, responde a 208, controle. Entendimento correto, reporte pronto para o acionar o gol no 556. Passará, gol. Solo 6255, Genéa Libra B. 5, chame... Centro Recife 125, decimal 1. Controle 35220, interceptando e avistando. 35220, chame torre 118, decimal medo. Tá, tô voltado, volta lá. 595 na escuta. 35595, chame centro 125, decimal 10. Na 6220, acione identificação, autorizado chegada à mar e desça para o nível de voo 060, QNH 1014. 060 na mar, Oxanem 6200. Oxanem. Nível 050, só decola da 17, cumpre o perfil da saída MOMA, faz MOMA direto para Santana. Após decolagem, curva à esquerda. Aciona código 01117, frequência do controle 120.8. Estacionamento e táxi, torre 102, decimal meio, altímetro marca 1014, Juliette Bravo Delta. Xanel 6255, autorizado para o 1, via Juliette. Para posição 01, direcionando a remota Juliette. 6255. Roma 245, obrigado. sol, tá muito baixo, por gentileza, poderia repetir? Tanto 3895 para o pushback e acionamento no 3. Autorizado, pushback e acionamento chama táxi. Gente, autorizado, tanto 3895. Azul 4207, saída da EL, suba para nível 340. 340, saída da EL, azul 4207. TP 5220, livrou na sua escuta. TP 5220, prossegue via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para Juliette, 5220. 2509. 6200, já está mantendo 250 desde o nível 260. Então, um ATR na nossa frente. Oxané 6200, tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo, eco 190, cruzando nível 100 para nível 050. Positivo, canto reduz a mais, eu já estou 250. Oxané 6200, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo, 6200. Trip 5220, com cautela, ingresso na Juliette, autorizado para o Bate 3. Juliette com 3, 5220. Fato. Número 1 está na nossa frente. E 1. Você não poderia aumentar um pouco a velocidade, não? O controle poderia pedir isso também. 0, controle. O senhor não tem condições de reduzir para 220 nós, com tempo? Eu tenho condição de reduzir até mais, mas eu sou uma aeronave exata. Não tem problema, o senhor reduza para o mínimo que o senhor puder. Caso a separação não se mantenha, nós temos ainda o artifício da vetoração, ok? Se não for possível a redução, nós iniciaremos a vetoração um pouco mais próximo, ok? Mais ainda, se vocês quiserem, eu reduzo bastante. Eu posso até entrar em órbita também. Nós vamos informar se for necessário. Pois, eu estou mantendo 250 desde o nível 260. Eu sou uma aeronave exata, só queria ressaltar isso aí. Uau. Excelente. Desça para 2000 pés, CNH 1014. 2000 pés, CNH 1014. 6200, desça para 3000 pés, CNH 1014. 3.014, 6200. 2, 3, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Restante 3895, autorizado táxi para Ponte Pedra, pista 1 a 0 via Taxi Índia, altímetro 1 a 0, 1 a 4, frequência da torre 118.6. Gente, autorizado via Índia, até o ponto espera, lá chama 286, nós hoje não deram uma quatro, uma boa, um bom dia. Bom voo, tá 3-8-5. Obrigado. 5-0, pode voar duna? Voo 1-1-1-6-2, negativo, mantenha a pressura chegando. Pode só para confirmar aí, agora que o TAM 3191 aqui na posição 5 vai acionar em mais um minutinho, tá? Sente. Puxané 6200, vetoração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 020, limite da proa, curso do localizador. Esquerda 020, limite é o localizador, né, 2002. Tango Juliette, Bravo Delta, mantenha a pergunta, amor. Tango Juliette, Bravo Delta, controle. Papa Tango Juliette, Bravo Delta, mantenha a perfil da Momo. Perfil da Momo, Juliette, Bravo Delta. Né, 6200. Para o localizador, curva à direita, proa 070. 070, 6200. Azul 4082 no curso de elétrica. Azul ativa no curso. Azul 4082, meia. Azul 4082, chame torre, frequência 1 no noite, decimal 62. 26, boa. Papatão Juliette Bravo Delta, voe direto, Feira de Santana. Direto, Feira de Juliette Bravo Delta. Azul 4207, chame centro, frequência 125.1. Chama o centro, recebe 125.1, azul 4207. Bom dia. solo Salvador, gol 1790. Gol 1790, aguarde para a cópia. Aguarde, gol 1790. Solo Salvador, gol 1760, ponte 2, pega para a cópia. Do PES, autorizado procedimento ILS. X-ray. Já acionamento, puxa, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi. Chanel 6200, desço para 2000 pés, autorizado procedimento ILS X-ray. Autorizado ILS, descendo para 2000, Chanel 6200. Gol 1162, desça para 3000 pés. 1162, ajuste 1014. 1162. O 1790 pronto para cópia? Pronto, cópia, gol 1790, prossiga. Gol 1790, de Salvador para Recife, nível de voo autorizado 370, via Upper Whisky 58, saída Boca, Aracaju, após decolagem curva à esquerda, transponder 5546, frequência do controle 120, decimal 8. Gol 1790, autorizado Recife, nível de voo 370, Upper Whisky 58, decola decimal 0, curva à esquerda, saída Boca, Caju. Transponder 5546, controle 120, decimal 8. Gol 1790, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Entendi.